Nosso tema dessa noite é Em Busca de Respostas. Todos nós que aqui estamos hoje, nós estamos buscando alguma coisa, seja resposta, seja alívio, enfim. A palavra resposta, ela pode ser bem ampla, né? Nós estamos buscando algo que nos preencha, que nos direcione. E o ser humano, ele está sempre em busca de alguma coisa. Em busca de compreender ou de melhorar a sua condição enquanto encarnado. É certo que a nossa busca, às vezes, ela vai por caminhos um pouco tortos, e em vez de nós encontrarmos aquilo que nos alivie, nós encontramos é mais agitação. Mas faz parte do processo. A agitação, ela vai provocar em nós tamanha confusão que nós vamos perceber que não é por aquele caminho. É outro. De tanto dar cabeçada, a gente uma hora acerta. Nós estamos há muito tempo já nessa jornada. E dentro dessa busca, que a gente pode dizer, nós podemos perceber que a intenção de entender o sentido da nossa vida, em algum momento da nossa encarnação, ele se faz bastante presente. Eu digo em algum momento porque às vezes demora, às vezes é muito rápido, é muito cedo, né? Mas aquelas questões existenciais, chega uma hora que elas começam a nos incomodar. Nós começamos a ter a inquietação de saber o que a gente faz dentro desse universo tão grande, qual é o nosso papel, da onde a gente vem, para onde a gente vai, nos dizem tantas coisas e a gente acaba às vezes não acreditando em nada e fica meio que tentando experimentar, vendo no que vai dar. Na verdade, o processo de busca, ele já é o primeiro passo para uma cura, seja ela física, seja ela emocional, seja espiritual, não importa. Quando nós nos colocamos num caminho de buscar, nós estamos iniciando um processo de renovação. Qualquer um deles que seja. Mesmo que nós não acertemos o caminho na primeira. Mas nós continuamos buscando. E dentro disso, a gente percebe que a nossa vida ela é feita de facilidades e de exigências. Durante os momentos de facilidade, a gente aproveita. Dificilmente a gente se movimenta para fazer algo melhor. A gente aproveita. E são os momentos de exigência. E exigência é uma palavra até bonita para encobrir a palavra problema. A exigência ou problema é aquilo que faz com que nós nos movamos internamente em busca da solução. De novo, em etapas diferentes, cada um de nós. Então, essa busca que nós começamos a fazer, ela é movida por uma dificuldade. É quando a água começa a subir que a gente começa a se mexer, não é? Tem os ditados que nos dizem isso. E novamente, né? Cada um dentro da sua intenção. Nessas situações da vida que nos provocam esses problemas, a gente observa que nós perdemos, às vezes, muito tempo com lamentações, reclamando do que está acontecendo comigo, ou às vezes nem é comigo, é externo, e a gente perde muito tempo e energia se lamentando de coisas que talvez a gente não resolva dessa forma, né? Talvez não, com certeza a gente não vai resolver dessa forma. E dentro dessa visão de lamentação, a gente às vezes percebe que, eu diria que em poucas vezes, a gente é bastante realista. Poucas vezes. A gente trata do assunto de uma forma bem concreta, bem real. Muitas vezes, a gente trata de forma exagerada. A gente faz com que aquele problema, ele seja ampliado numa postura de vítima. Então, a gente se coloca como o coitado, buscando atrair a atenção numa tentativa doentia na questão mental de que aquilo possa resolver o problema que eu estou passando. Em outras situações, a gente minimiza, que também é um problema, porque minimizar, a gente não está dando a atenção devida àquele fato que está pedindo para nós alguma coisa. Todas essas situações, elas estão nos pedindo uma atitude. Todas elas. Então, se nós observarmos, muitas vezes a gente foge. Eu disse há pouco, né? A gente foge do problema, nós não queremos saber de problema, nós queremos saber de coisas boas, as alegrias, as boas sensações. Os problemas a gente se afasta, a gente até diz, não me venha com problemas. Os problemas são teus, tu resolva. Nós não queremos. Mas, dentro do problema, está a solução. A resposta que às vezes a gente está buscando e que a gente está afastando, está dentro do problema. O que nós precisamos é ter uma postura ativa, de compreender, de ter habilidade de lidar com as questões. Habilidade é uma palavra também bonita, né? Porque habilidade parece que, eu não tenho habilidade, o fulano tem. Mas na verdade é treino, é exercício. Habilidade é repetição. Eu me torno hábil em alguma coisa quando eu repito aquela tarefa várias vezes. Então, com a minha vida, eu tenho que ter alguma habilidade. Não vão ser os outros que vão ter isso comigo. Eu vou ter. Eu posso buscar em todos os outros auxílio, instrução, ajuda, mas quem vai ter que fazer sou eu. Quem vai ter que descobrir a resposta dessas questões que estão me incomodando sou eu. Muitas vezes a gente procura amigos, familiares, profissionais com os nossos problemas. E eles nos dão, às vezes, orientações, opiniões muito certas, muitas vezes. E a gente não gosta dessas opiniões. Porque o que eles nos dizem é que nós temos que resolver as questões. E a gente foi até eles para que eles resolvessem. Então, se ele me diz, puxa, eu vou ter que fazer isso, eu vou procurar outro que de repente faça. E a gente fica dando volta. Até o dia que a gente resolve encarar de frente e de repente começa a treinar aquela habilidade que foi dita. A gente começa a se tornar um pouco mais ativo perante a nossa própria vida. Eu disse então que a resposta está dentro das questões. Nós precisamos aceitar. Teve um médico aqui, há mais de 15 anos atrás, ele veio dar uma palestra e ele disse uma coisa que até hoje eu me lembro disso, porque marcou bastante. Ele disse, a melhor coisa da nossa vida é o problema. Aí todo mundo se arregava os olhos, mas como assim a melhor coisa é o problema? E ele explicou, né? Porque o problema, ele faz com que a gente se mova, que a gente saia do lugar onde a gente está acomodado e satisfeito e comece a evoluir. Evolução parece uma palavra também tão forte, mas tudo aquilo que eu aprendo, que eu agrego, é evolução. Toda a tendência negativa que eu desfaço, que eu tiro de mim, é evolução. Só que, de novo, na questão da facilidade e da exigência, a gente só busca essa movimentação na exigência. Quando a coisa está boa, a gente aproveita. Então, voltando para o doutor, realmente o problema é algo muito bom. E o Jesus, né, nosso mestre, ele já dizia, né, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, enfim, falou várias bem-aventuranças. E o que ele queria dizer com isso? Falando daquele que estava sofrendo, que estava estrupiado, que tinha isso, tinha aquilo. Por que bem-aventurado, né? Porque estava tendo a oportunidade não só de resgatar o seu passado, mas evoluir, caminhar para frente, se transformar. A nossa encarnação é uma oportunidade de transformação para todos nós. A gente anda, às vezes, em passos muito pequenos, mas é uma grande oportunidade de transformação. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que fazer um passo mais largo. A gente, às vezes, fica se escondendo. A gente fica se fazendo meio de morto, né? Para que ninguém perceba e, de repente, não nos chamem para fazer. Mas esse exercício de ir e vir nas encarnações, ele é forte, ele é uma grande oportunidade que nos é dada a cada vez que nós aqui estamos. Estar presentes hoje onde nós estamos, ter a nossa vida, é uma grande oportunidade. E se a gente começar a questionar, buscar as respostas de por que que as coisas são como são comigo, a gente vai começar a ter essas respostas. Buscando, a gente resolve, a gente recebe. Se a gente não joga nada, não vem nada. A gente tem que lançar para fora. Querer mudar, querer aprender, querer ser melhor. Talvez essa seja a palavra certa. Querer ser melhor. Saber por que está querendo ser. E saber que dá. Saber que é possível a gente se melhorar sempre. Então, o aprendizado, ele é eterno. Cada vez que a gente acha que sabe que, vamos dizer assim, que a gente está num degrau, a gente se surpreende quando a gente olha e vê que para cima a escadaria é muito mais longa do que para baixo. Que a gente subiu um pouquinho ainda. Ainda tem que subir muito. Mas, eu disse, a postura é ativa. Postura de se colocar sempre à disposição e querer ir para frente. Nós temos exemplos assim que já passaram, estão nos livros. Nós temos exemplos encarnados junto com nós hoje, dentro das nossas casas até, se a gente quiser. Exemplos em outros lugares, que são exemplos de direção. São como se fossem faróis nos iluminando. É por aqui, ó. Então a gente não tem por que não seguir. É uma questão só de abrir os olhos enquanto há tempo.